Olá, eu sou a Rafaela Capai, do site estacionário.org, e hoje a gente começa aqui, estreia uma coluna do site chamada Artista Empreendedor. A gente vai começar com o Danilton Laca, que é bailarino, coreógrafo, e amigo e parceiro, e ele vai falar um pouquinho pra gente de como ele se vira, juntando o empreendedorismo e a parte artística do trabalho dele. Queria começar começando, assim, saber se você se acha, se você se considera empreendedor. Sim, eu me considero empreendedor, sim. Eu acho que às vezes falta o artista pensar nessa dimensão. Eu acho que de alguma maneira a gente acaba tendo que pensar assim como produtor e como empresário também. Isso não significa que você tem que ser capturado ou engolido pelo capitalismo, mas significa pensar que você vai ter que a todo momento interagir com essa dimensão. Sabe assim, eu acho que o capitalismo tem uma história e a arte também tem uma história fora do capitalismo. Mas nesse momento as duas coisas estão muito próximas uma da outra e não tem como desconsiderar. Em algum momento você teve que fazer essa opção ou a sua capacidade de gerenciar a sua própria carreira foi algo que foi crescendo naturalmente, assim como sua capacidade artística? Acho que as duas coisas cresceram juntas, sim. Eu acho que, na verdade, isso é um componente que está na própria formação. Mesmo sem você querer, sabe assim, sem perceber claramente, porque a minha formação em dança ela se deu de forma muito informal, já que foi no universo, primeiro no universo de dança de rua. Então, por exemplo, os picos de burocracia que eu tinha com meus grupos de dança de rua era na hora de organizar o material para mandar para algum festival, no sentido de organizar crachá, nome, passagem, essas coisas. Mas, de qualquer maneira, esse pequeno universo, esse que eu chamo de universo de produção precário, começou a me preparar para outras coisas depois. Uhum. E aí, em que momento que você sente que a sua carreira teve um antes e um depois, assim, que você realmente podia falar, olha, eu consigo viver o que eu faço, tenho entrada suficiente, eu tenho contato suficiente para vender o que eu faço? Assim, eu tenho noção de alguns números assim, e datas que para mim são importantes, sabe? Eu comecei a me apresentar como criador intérprete solo, como Danilton Laca, e veio pensando num perfil só com meu nome, né, a partir de 2003. Antes de 2003, eu trabalhava com um grupo, que era um grupo que chamava Grupo Verto Pesquisa de Dança, e que praticamente era uma proposta de criação coletiva. Então, a ideia de criação coletiva, de alguma maneira, diluía o meu nome enquanto indivíduo dentro do próprio nome do grupo. Então, eu quase que não aparecia. Então, na medida que o grupo diluiu, o grupo acabou, eu tive que assumir essa postura, é quase como se minha carreira tivesse recomeçado, em outro momento da minha carreira. Isso também tem uma data de referência a partir de 2003, que foi quando eu comecei a sair de Berlândia, comecei a viajar mais. Em 2003 eu peguei a bolsa do FII, do Território Minas, e vim fazer um trabalho aqui, que se chamou Você Move o Corpo Acelerado, que eu estreiei em novembro de 2003, e ganhei um prêmio também com um solo que se chama Dúbio, que é o meu primeiro solo, em julho de 2003, em Uberlândia, que me levou para outros festivais. Então, a partir disso, as coisas começaram a engrenar dentro desse perfil solo, sabe assim? Uhum. E daí, engraçado, porque depois desse ano, depois de 2003, eu praticamente não vivi de aula. Eu tenho vivido desde 2003, basicamente, de apresentações. Uhum. Claro que eu continuo dando aula, continuo dando workshop, mas não é minha principal fonte de renda. Uhum. Eu acho interessante, assim, frisar isso, porque é muito comum as pessoas viverem de dança, mas nessa negociação entre dar aula, ter uma turma que dá aula com frequência, né, e isso, na verdade, ser a sua principal fonte de renda, e as apresentações serem uma fonte de renda complementar. Uhum. No meu caso, isso não aconteceu. E pensar que já faz alguns anos, assim, de 2003 para cá, são 7 anos, assim, que na verdade que eu tenho essa dinâmica. Então, acho que esse momento de 2003 é um momento importante. Agora, como é que você se organiza financeiramente, assim, como indivíduo? Você, felizmente, tem uma entrada já que é regular e você consegue sobreviver? Ou você faz algum tipo de poupança para os momentos em que você não tem, não tiver entrada? Sei lá, janeiro tem menos festival ou alguma data que tem menos festival? Como é que você se organiza? Uma coisa que eu tenho tentado fazer, justamente, é ter um capital de giro, assim. Ter uma grana guardada, porque eu sei que a gente faz muita negociação com o Estado, isso significa que a gente tem muita negociação com prefeituras, sabe, com o Estado, assim, diretamente. E é muito comum também negociações com entidades como o SESC, como o SESI. Então você acaba tendo que fazer um contrato que você tem que responder rápido. Então você tem que ter uma grana para pagar hotel, pagar alimentação, pagar estadia. Então, se você não tem para cobrir isso, e você vai receber sempre depois, quando você pensa em entidades como o SESC, o SESI, você tem uma certa precisão de receber, no sentido assim, Ah, no máximo depois de um mês você recebe. Uhum. Mas prefeitura é muito comum você demorar um tempo maior para receber. Quer dizer, o ano passado, por exemplo, eu recebi coisas agora em janeiro, coisas de julho de 2009, entendeu? Então, quer dizer, eu apresentei muito ano passado. Ano passado eu tive em cena 34 vezes. Então, tipo, as apresentações de julho até dezembro, basicamente eu só consegui encerrar, acabar de receber tudo em janeiro. Se eu não tivesse uma grana para me segurar durante todo esse tempo, eu tinha que ter parado de trabalhar. Alguns convites eu teria que ter deixado de aceitar. Então, uhum. Acho que isso é uma questão estratégica. Você usou a expressão capital de giro, que é usado no mundo dos negócios e tem artista que, se você fala, não sabe que é. O que, que é. Assim, você teve algum treinamento, você fez, mesmo que seja autodidata, você pesquisou a respeito, eu vi que você consegue saber quantas apresentações você teve no ano, ou seja, você sabe quantas entradas você teve, né? Você consegue acompanhar um ano para o outro, quando cresceu, quando não cresceu. Você treinou, você estudou essa área? Eu acho que sim. A minha formação em ciências sociais, acho que me ajuda um pouco no sentido assim, é uma perspectiva meio cientista, né? Tipo, eu estou dentro da dança, eu sou artista, eu sou uma pessoa da arte, da dança, assim, mas ao mesmo tempo tem uma necessidade, de alguma maneira, de se colocar um pouco fora disso para ver isso de fora, quase como um cientista vendo essa relação com o objeto, sabe? Então isso, de alguma maneira, acaba me servindo muito, assim, né? Agora, com relação a conceitos de economia, como capital de giro, por exemplo, é uma questão de curiosidade mesmo, né? De aproximação, de tentar entender como isso funciona. Então essa formação das ciências sociais acho que me ajuda muito, assim, sabe? Essa perspectiva científica, para mim é importante perceber isso, sabe? Bom, eu vivo de dança desde 2003. Eu faço uma média de 40 apresentações por ano. Eu não vivo de dar aula. Eu tenho um repertório, eu consigo apresentar trabalhos que eu criei em 2003 até hoje. Eu tenho 6 trabalhos e continuo apresentando. Porque eu sei também que essas características não são as características assim, mais comuns no cenário da dança brasileira. Sabe assim? Uhum. Porque eu acho que não é uma questão de ser umbigocêntrico, sabe? De pensar em você por si só, mas entender como que você está dentro de um contexto e como que você representa esse contexto de alguma maneira. Você até entende o porquê de ser chamado, porquê de ser valorizado, porquê que seu trabalho é reconhecido, né? Você tenta entender por fora. Porque uma das coisas que eu tenho percebido é que assim, ok, eu tenho apresentado bastante, mas uma das coisas que tem acontecido, por exemplo, é que eu tenho dado muitas aulas, as apresentações é como se fosse assim, perdão da palavra, é um produto que eu tenho, sabe assim? As palestras, os debates, ter condição de dialogar, de discutir, de passar bem por isso, é uma outra coisa que eu tenho. E a outra coisa são as aulas. Então, eu consigo reconhecer em alguma medida, né, dar aula, participar de debates, ter as apresentações, e com menos frequência coreografar para as outras pessoas. Mas isso é uma coisa também que tem crescido. Então, tentando entender o que é o Wellington Laca, sabe assim? Quer dizer, que minha pessoa física mesmo está separada disso, mas o que é o artista e onde que eu posso tocar. Entender o que é o potencial de cada e como eu tenho que me organizar e preparar para cada, que tipo de material é para apresentação, que tipo de material que é para aula, sabe assim? Eu acho que isso tem feito alguma diferença. E como você se organiza? Você faz tudo absolutamente sozinho? Você tem alguém que te ajuda? Como é que é seu dia a dia? Então, como você se dedica a essa parte administrativa, a produção, a fomentar novas oportunidades, a prospectar? Você faz tudo? Joga na mão. Eu faço tudo ainda, sabe? Eu faço tudo. Engraçado, eu tenho um conceito que é o seguinte, de produtor, como é que fala, produção fina, sabe assim? Porque eu acho que algumas pessoas, elas conseguem fazer alguma coisa nesse sentido, porque elas estão tão dentro da manifestação, que daí outras pessoas que estão, por exemplo, trabalhando na prefeitura não conseguiram fazer. Elas conseguem encontrar vínculos entre, sei lá, o governo da Argentina, o governo do Paraná, o outro grupo que está fazendo um projeto, sabe assim? Que outras pessoas não conseguiram fazer até porque não teriam interesse, sabe assim? Então, tem um nível de produção fino que eu acho que só o cara que ele é produtor, é artista, consegue fazer. Uhum. Se não, um produtor que está realmente muito engajado dentro da história. Você fala assim, de criar conceitos, de criar conexões. De criar conexões. Eu tenho um exemplo agora em Patinga que eu acho que foi muito interessante, sabe? Eu indiquei algumas pessoas da Argentina para ir para Patinga em 2008. Aí elas foram para a Argentina e os grupos de Patinga que receberam essas pessoas da Argentina mantiveram contato. Então foi um grupo, o grupo que recebeu as pessoas da Argentina se chama Flux Companhia de Dança. Aí eles receberam um grupo da Argentina no espaço da Ibis Companhia de Dança. eles mantendo contato, começaram a fazer uma programação para eles irem para a Argentina, né? E daí eles pediram grana para algumas fontes de financiamento. Uma das coisas que eles perceberam foi, por exemplo, que se eles tivessem que pedir dinheiro, os dois grupos saindo de Patinga para ir para Buenos Aires, provavelmente a fonte de financiamento ia barrar eles. Uhum. E ia aprovar só um. O que eles fizeram? Um pediu a grana para ir para Montevideo, que era o mesmo valor, entendeu? Uhum. Então depois que saiu o resultado, eles remanejaram para Buenos Aires, foram os dois para Argentina. Uhum. Então isso é o tipo de produção fina que eu falo, assim, dessa percepção dos vínculos que pode acontecer. De busca de oportunidades diferenciadas. Sim. Mesmo. Né? De ter essa visão mesmo diferenciada. Tem um curso que eu fiz, que é o Entretec do Sebrae, que é um curso da ONU que é aplicado aqui no Brasil pelo Sebrae. A gente estuda, se não me engano, 10 características de empreendedores de qualquer setor. E aí tem algumas aqui que eu identifico, que eu consigo identificar muito bem, assim, como é que você as utiliza no seu dia a dia. Elas acabam se transformando em comportamentos, elas são características, cada uma delas dá origem a 3 comportamentos. Mas eu queria que você me falasse, assim, como é que você desenvolve algumas delas. Busca de oportunidades, como é que você se vira nisso? Uhum. Então, uma das coisas que eu acho que, assim, ó, tem um impacto muito grande na minha carreira, assim, na de todo mundo, a questão da internet, sabe? Isso faz uma diferença enorme, assim, porque foi a chance de estar muito perto das pessoas, não tendo que estar tão perto, né? Uhum. De fato, assim, então, eu sempre tento organizar, de alguma maneira, as minhas pastas de e-mail. Eu sei que tem um e-mail de uma determinada instituição, eu tenho uma pasta de e-mail de uma determinada região, então eu sei que quando eu estou próximo daquela região, ou eu tenho alguma apresentação que, de alguma maneira, reverbera naquela região, eu acabo fazendo isso, é como se fosse meio que uma comunicação estratégica. E pessoas que eu sei que têm potencial de formação de opinião, que vão estar em edital, que vão estar em curadoria, essas pessoas, mesmo que elas não estejam de fato, mas elas têm potencial. Isso significa que mantê-las informadas do que eu estou fazendo é, no mínimo, assim, é um bom conselho isso, né? Uhum. Manter essas pessoas informadas do que eu estou fazendo de fato, né? Então isso na criação de oportunidade ajuda muito. Uma outra questão que eu acho que é importante é sempre que você pode ir nos locais, mesmo que você não vá se apresentar, sabe? Mas estar num ambiente, frequentar, isso, sabe, assim, isso faz muita diferença, porque eu vejo que algumas pessoas que têm uma boa circulação, elas às vezes conseguiram oportunidade, mesmo sem ter dançado no festival, mas o fato de ir conviver, poder conversar, explicar o seu trabalho, e eu acho que essa é uma das características também desse universo de arte contemporânea. Uhum. Porque ele não está só nessa materialidade, ele também está nesse discurso, essas duas uhum. coisas, elas se somam para dar o que é de fato esse produto. Então se você entende que esse discurso seu, ele vai fazer muita diferença, porque ele vai complementar com a obra, você tem uma grande chance de conseguir circulação. Ou seja, circulação gera circulação. Dinheiro gera dinheiro, gera você dinheiro. Fala, empreendedorismo. Você já falou uma segunda aí, que é a persuasão e rede de contato. Você já falou para mim claramente ela, que dentro dessa característica eles falam de você saber exatamente quem é a pessoa certa para atingir, uhum. para chegar num objetivo X, ou seja, às vezes nem é ela que é a pessoa que vai, que realmente tem um domínio sobre aquela situação, mas ela vai influenciar uma terceira pessoa, você faz isso. Uhum. Né? Uma outra coisa aqui que eu vejo é independência e autoconfiança, que eles falam que é uma característica. Você trabalha sozinho, uhum. Você circula por várias atmosferas diferentes, né? Fala um pouquinho disso, da dança contemporânea, do hip hop, uhum. da rua. Quais são as interfaces, assim, do seu trabalho nisso? Olha, eu penso que, assim, do ponto de vista mesmo do material artístico, assim, do que eu tenho dentro da minha carreira, é muito complicado se separar, se você fazer um corte do que é a sua obra de arte, do que é a sua vida, sabe? É muito, muito difícil fazer esse corte mesmo, de fato, né? Mas, tentando ser um pouco pedagógico, assim, esse universo da dança de rua, ele é um universo muito presente na minha carreira, assim, no meu trabalho. Tanto, às vezes, assim, da minha forma de movimentar, do jeito que eu lido com o espaço, mas, às vezes, também de como isso reverbera no imaginário de quem vai me contratar. Uhum. Isso é muito louco, porque, às vezes, as pessoas me contratam porque elas acham, pelo fato de eu fazer, ter um histórico de dança de rua, eu danço na rua. O que não quer dizer a mesma coisa. Uhum. Mas, ok, eu tenho um lugar que tem que resolver. Sabe, assim, caiu no meu colo, tem que resolver. Às vezes as pessoas me contratam para ir para um festival de dança de rua, sabe, assim, achando que eu vou dançar dança de rua pura, mas beleza, não é. Mas uhum. eu tô lá, eu também tenho que me virar. Uhum. Sabe, assim, então, eu acho que passa um pouco por isso, esse universo da dança de rua é uma coisa bem importante. Uma outra questão que eu acho que é importante é que você tem uma relação, para mim, muito tensa entre... Não é tensa, mas ela é necessária, não tem como ficar sem ela, que é entre iniciativa privada e entre o Estado, sabe? Então, acho que em arte contemporânea não tem como ficar sem. Então, quanto mais você consegue estar perto dos hospitais, das políticas públicas, sabe assim? Tá mais, tá perto de decisões, entendeu? Quanto mais você fazer isso, melhor você tem, porque de alguma maneira a possibilidade que você tem de conduzir não só a sua carreira, mas o próprio ambiente onde a sua carreira vai se dar. Uhum. Né? Então, tipo, agora eu tô como delegado cultural na Conferência Nacional de Cultura no Brasil, estou representando Minas. Lá em Berlândia eu faço parte do conselho que faz o Festival de Dança do Triângulo, isso no âmbito municipal. Uhum. Então eu acho que em alguma medida o artista tem que entender que quanto mais ele consegue estar presente nessas instâncias também, ao mesmo tempo colocar pessoas de sua confiança nessa instância, mais, melhor o ambiente vai ficar para o desenvolvimento da sua própria carreira. Uhum. E planejamento, estabelecimento de metas, você sabe o que você quer fazer daqui a 2 anos, você pensa longe, como é que você se planeja? De ano em ano, é de mês em mês? Então, é louco isso, assim, porque eu realmente eu faço muita coisa sozinho, mas eu sei que eu cheguei muito perto, sabe? Eu tenho tentado encontrar pessoas para trabalhar comigo, mas é muito difícil por conta da peculiaridade da carreira. Quer dizer, eu sou uma pessoa sozinha que trabalha com festivais de dança contemporânea. Então, acho que primeiro que falta o produtor, entendeu? No mercado? Falta o produtor no mercado, entendeu? Então, agora para eu ver que você consegue dialogar, porque às vezes eu fico pensando que seria um produtor quase como se fosse um secretário, entendeu? E esse grau de intimidade é muito complicado de você, de você estabelecer. Então, uma das coisas que eu tenho dificuldade, apesar de achar que eu tenho mais resolvido que a maioria, é que eu tenho uma dificuldade ainda grande de separar a pessoa física e a pessoa jurídica, do ponto de vista do financeiro, sabe? Uhum. E isso também, dependendo de como você age, isso pode te gerar problemas jurídicos também. Então, você tem que estar muito atento a essas coisas, sabe? Uma coisa que eu estou tentando fazer agora é para os locais onde eu vou e fazer pequenos vídeos, né? Não da minha apresentação exatamente, mas do que está em volta dela. Sabe assim, igual eu fui para Cabo Verde agora em janeiro, fiz uma série de pequenos vídeos, entrei em contato com uma pessoa, contratei ela para ficar fazendo os meus vídeos, para ficar editando, para ficar postando, porque isso também vai fazer valorizar mais o meu trabalho. Então, são essas estratégias também que eu acho que a gente tem que tentar encontrar. E a longo prazo, eu fico pensando também que provavelmente o meu contato com a universidade vai acontecer, sabe? Atualmente você está estudando, né? Estudando, devo terminar o mestrado. E como a universidade, a arte na universidade tem crescido muito, né? Hoje você tem mais de 30 graduações de dança no país. Eu provavelmente devo dar aula em alguma, sabe? Porque a universidade vai mudar significativamente o mercado da dança no país. Então, dependendo do quanto você estiver inserido, a noção de qualidade do seu trabalho vai ser nada. Se você, dependendo do deslocamento que você for fazer, vai fazer sentido para um monte de gente, sabe? E eu acho que de alguma maneira você tem um mercado hoje muito fatiado, né? Você tem muita informação acontecendo e esse mercado fatiado te dá a possibilidade de tentar entender qual que é o seu nicho, assim, de alguma maneira, sabe? Então eu acho que essa noção de qualidade, ela está intrinsecamente ligada à noção de contexto. Tem que tentar entender com quem você quer dialogar. Porque senão você cai numa noção de qualidade, de arte muito abrangente. E como eu penso que a noção de arte hoje está ligada a essa noção de capitalismo, também desse sistema de produção, não tem como você descolar as duas coisas. Apesar de, como eu falei no início da entrevista, você tem uma história da arte, você tem uma história do capitalismo, como você tem uma história da democracia. Porque tem um exemplo que eu acho que é super bacana, é que a gente, nesse momento, a gente colou a democracia com o capitalismo. Mas essas duas coisas, historicamente, elas estão separadas. Mas como a gente tende a naturalizar tudo, a gente pensa que é a mesma coisa. E definitivamente não é. Na arte é a mesma coisa. Sabe? A arte tem uma história, ela tem um grau de autonomia. Mas assim, de alguma maneira, nesse momento não tem como você descolar. Então, o que você for fazer de arte, o que vai ser entendido, compreendido como arte, para mim é claro que está totalmente ligado a essa noção de capitalismo e principalmente em como esses universos estão fatiados. Quanto mais você conseguir organizar sua comunicação, e daí passa tanto por essa coisa de ter um site, ter um blog, conseguir administrar essa coisa de postagem de vídeo na internet, dominar as redes sociais também, sabe? Assim, porque na dança, por exemplo, você tem algumas redes sociais já estabelecidas, como a rede social da Rede Sul-Americana de Dança, movimento.org, você tem algumas redes também na Ásia, sabe? Você tem algumas coisas nos Estados Unidos, então tentar entender isso, sabe? Tentar dominar isso de alguma maneira, essa comunicação. Ela é muito importante. Ah, que me lembro agora exatamente é disso. É bom já, né? Ah, e pra acabar, assim, se você seja um artista iniciante ou até um artista profissional, mas que não consegue se auto-administrar e ainda tem que trabalhar com outras coisas que não gosta tanto, uhum. O que você falaria pra ele? Por onde começar, assim? Qual que é o caminho das pedras? Não sei, eu acho que tem que pensar assim, que eu acho uma carreira de artista é uma carreira como qualquer uma outra, sabe? Você tem que ser capaz de se apropriar dela e administrar essa carreira. Você tem que tomar cuidado com isso, sabe? Ter um cuidado. E eu acho que é um processo acumulativo, sabe? O que é fazer um trabalho, estrear, ter um cuidado, entender que você como artista tem uma identidade, aí é o meu modo de ver. A sua obra daquele momento, ela também tem uma identidade. Então, ser capaz de conferir essa identidade. E eu falo muitas coisas, do texto, da foto, sabe, qual que é o discurso daquele momento. É claro que a sua carreira como artista vai configurar na série de trabalhos que você for fazer. Quando você soma tudo, é que você vai ter um perfil do que você foi como artista. Uhum. Mas nesse momento, conseguir pontuar, eu tenho essa obra que está nesse momento, entendeu? Por mais que você não tenha todo o tempo para trabalhar só com aquilo. Mas eu acho que a medida que a coisa vai acumulando, sabe assim, você vai tendo condições, no segundo momento, de abrir mão da sua outra fonte de renda. Então é uma questão de tentar pensar um pouco mais estratégico. Eu penso que, acho que como todo, independente de ser artista ou não, às vezes existe uma certa dose de ansiedade, né? Muito grande, que te coloca muito apressado para alguns resultados. Então, uhum. Acho que tem que ir trabalhando com calma, sabe assim, e não se desesperar, porque eu vejo alguns artistas que às vezes têm um material muito bom, mas nesse desespero de querer fazer tudo acontecer muito rápido, acaba abrindo mão de algumas coisas, uhum. Sabe? Então eu acho que é um processo acumulativo, sabe? Tá ótimo. Obrigada. Obrigado.